Aqui é o Felga. Eu acredito que o forte tem que sobreviver e o fraco tem que se fuder mesmo, como diz o xixi lá. Ai, meu pai. Fala, galera. Ai, fala, galera, aqui é o Álvaro. A morte é um breve instante da dor, nada mais que isso. Então, é impossível cumprir uma vingança com uma coisa tão pequena como a morte. Boa Que noite, profundo. pessoas. Posso falar? Manda bala, cara. Tão bruto hoje. Boa noite, Bicho, pessoas. tá foda Aqui é o hoje, Zé. Deixa eu falar. hein? Fala, velho. Boa noite, pessoas. Aqui é o Zé. E vocês todos morreram no momento que eu decidi matá-los. Ui? Tá ameaçando mesmo, é? Exatamente. Quem que é essa aí que eu nem lembro mais? Enfim, vamos lá. Aqui é o Jorge Augusto e tudo que eu posso fazer é proteger a felicidade das pessoas ao meu redor. Oh, que menininho mais kawaii. Putz, grila. Animes Fair, o seu podcast de animes e mangás. E aí, galera, mais um Animesphere, o episódio número 3. E hoje nós contamos, além do tema ser Samurai X, ou conhecido como Rurouni Kenshin, hoje contamos com o nosso convidado, o Felca. E aí, gente? E aí, gente, eu tenho uma novidade para vocês. Nós recebemos o nosso primeiro e-mail. Meu Deus. Você viu só que coisa, meu? Muito louco. Xingaram muito. É, o e-mail que a gente recebeu foi do Paulo Henrique, onde ele fala: Olá, ouvi os dois podcasts, está bem legal. Continuem aí. Uma dica de tema, mangás fechados. Os mangás que tem no máximo 3 volumes. Muito bom. Outro do time que não suporta 500 mil episódios, né? Concordo plenamente com ele. Também. Hoje. Olha, ele citou algum? Citou bastante, deixa eu continuar aqui. É, eu hoje. Eu hoje em dia costumo, pelo fato de trabalho, casamento, pós-graduação, ler mangás assim. E os bons exemplos que eu lembro aqui de cabeça são Ibará no O, que foi publicado como Senhor dos Espinhos, Prophecy e o Feridas, e coisas assim. E ele falou assim no final, eu também acompanho apenas um, que não é fechado, que é Naruto. Só porque eu comecei a ver quando era adolescente. Enfim, parabéns. Paulo Henrique, muito obrigado por ter mandado e-mail aí pra gente. Pode ter certeza que as tuas sugestões estão anotadas aqui no nosso banco de animes e mangás para votação e para virar um episódio mais para frente, ok? Infelizmente, foi só o e-mail mesmo. Não teve ninguém mandando nada no Twitter, não teve ninguém mandando nada no Facebook. Então, fica aí. Quem quiser mandar um recado pra gente no site, manda para www.farifalcon.com.br. Quem quiser nos mandar um recado no Facebook, facebook.com/animesfer.podcast. Para você que quer nos mandar um Twitter, Basta mandar uma mensagem para ff_animesphere, FF por causa do site, claro. E para quem quiser continuar mandar e-mails, basta mandar para contato@farifalcon.com.br. Gente, hoje eu tô feliz, velho. Tá animadinho, velho? Bom, vamos direto lá pro tema de uma vez, né? É. Bora. Bom, começando sobre o tema, a gente fala sobre o autor. O nome dele é Nobuhiro Watsuki. Ele nasceu em 26 de maio de 1970, ou seja, hoje em dia ele tem 44, quase 45 anos. Tá novinho ainda. Sim, ele nasceu na cidade de Nagaoka, na província de Niigata, e quase todos os mangás dele são de fatos históricos. Ele aparenta ser muito fissurado pela história japonesa. Ele é um córneo japonês, não? Bernard Cornwell lá, o maluco. Lá que... É, bem provável. Não, só tô citando aqui. Não, mas é isso. É uma referência daí. Né? Sim, sim. Ó, as inspirações dele são o Tezuka e o Fujiko Fujio. E aí, a nossa surpresa, quem ouviu o nosso cast de Death Note, que foi o nosso episódio número 2, falamos de Takeshi Obata, que nada mais foi do que o cara a quem o Nobuhiro Watsuki assistiu como assistente. Não consigo ler nada! Claro, falei redundante, mas beleza. Ele foi assistente do Obata até 94, quando ele publicou o Samurai X. E ele também é fã de videogame. Joga muito o Samurai Shodown. Cara, quando ele... Samurai Shodown, eu li Samurai Warriors lá, eu lembro. Aquele anime lá dos anos 80. Eu falei, nossa, nada a ver. Eu falei, como é que eu vi isso? Daí que eu fui ler de novo, nossa, aquele jogo lá. Samurai Warriors era legal também, cara. Sim, mas aí isso fica pra outro que é. Tá em pauta também, né? Ah, em pauta. Tá em pauta. Foco aí. E outra coisa, ele também não foi o único a fazer character design. Por exemplo, o Toriyama, ele fez o character design de Chrono Trigger. E foi. Ele fez o character design de Samurai Shodown 5. Legal, cara. Mas aí ele já era famoso, já era... Sim, sim. Ele não tem muitos trabalhos, sendo que muitos deles são séries. Por exemplo, antes de Samurai X... Ele fez só dois trabalhos. Um na época da escola, chamado Podmark. E o outro, que foi o primeiro mangá que ele... O primeiro mangá que foi um one shot, né? Que ele fez como profissional, foi chamado de Crescent Moon in the Warring States. Aí, em 92, ele fez o Samurai X, com uma enciclopédia chamada Kenshin Kaden, em 99. E um... Cadê o Kenshin, né? E... Uma história póstuma do Samurai X, chamada de Yahiko no Sakabato. Que aqui é póstuma, então. Oi? Então, depois a gente chega nesse ponto, né? Porque eu preciso conversar com vocês o final desse Samurai X, né? Ou os finais, né? É, sim, sim, sim. Tanto que o anime, ele foi exibido no Japão entre 10 de janeiro de 96 e 8 de setembro de 98, com 95 episódios. Ele foi dublado pela BKS aqui no Brasil até o episódio 75 e depois pela Sigma até o final. Ah, isso explica a mudança de voz do... Esqueci o nome do cara, pra variar. Sim, houve bastante mudança de voz por causa disso. Aí, galera lá. Agora, a exibição do anime foi... Desculpa o trocadilho, mas foi uma verdadeira retaliação. A obra, né? Ah, Brasil, bicho. Brasil não perdoa anime, cara. No final de 99... Mete a faca. É, ele principalmente o que passou na Globo. Cortou demais. Foi exatamente isso. a Globo exibiu o Samurai X desde o final de 99 até meados de 2000, tesourando tudo que podia com a questão de violência. Vai tirar a violência de Samurai X, vai sobrar o quê, cara? É? Sobra drama. É, Samurai são mexicanos. Outra coisa... vilão novela mexicana. É, outra coisa que pode se dizer que o Samurai X, ele foi dito como anime para meninas. Ô, louco. Oxe. Isso no começo, porque você pode ver, no começo você não tem muita violência. É, no começo é normal achar isso, porque o começo da série é muito leve. É, você vê hoje em dia, né? Hoje em dia a gente vê que é pra apresentar mesmo os amigos do Kenshin lá. Exato. O Arrico lá, o... Mas não que seja ruim, né? Só ele é uma fase da série. Olha, eu posso dizer que o começo do Samurai X, isso no mangá, ele pode até ser um pouco mais lento. Só que, eu te garanto, ele tem mais ação do que o começo de Katekyo Hitman Reborn. Isso eu posso te dar toda certeza. Eu vou acreditar, porque eu não conheço o outro. Eu também falando. Não conheço, então beleza. Não, é que esse Reborn é basicamente um mangá baseado na máfia. E, meu, o começo dele é muito, muito, muito lento. Bom, continuando, a gente tem dois ovas. A maioria dos animes, às vezes. A gente tem... Isso é violento, cara. Meu Deus do céu. Aqui... Os ovos? Os ovas. O são uma show à parte. Sim. Olha... Eu não sei se tem três ou dois ovas, né? Mas pela pesquisa que eu fiz, são dois. Que é o Rurouni Kenshin Tsuyokuhen, que conta a história desde a infância dele até as lutas dele no Bakumatsu, né? Que foi o que fez ele virar andarilho e entrar na história, né? Do anime, do mangá. E o segundo, que é o Rurouni Kenshin Seishouen, que conta o final da vida dele, depois de ele ter casado com a Kaoru, ter um filho, e o filho dele até a adolescência, mais ou menos. E os dois foram escritos por Kazuhiro Furuhashi. Só por curiosidade, esse período que ele tava no Bakumatsu é o mesmo período daquele filme do Último Samurai, do Tom Cruise, né? É, bem provável. Ele conta o começo da Era Meiji, por volta de 1800 e alguma coisa. É a transição. É a transição do shogunato do Tokugawa pra Era Meiji. Tanto que os 10 primeiros anos de adaptação é quando o Kenshin vaga. E aí a história começa 10 anos depois do começo da Era Meiji, quando o Kenshin volta pra Tóquio. Isso. Que aí ele chega no Dojo Kamiya, que é onde a Kaoru vive, né, como professora, leciona o estilo do pai dela, né, que é o chamado Fada para a Vida. Né? 10 anos, cara. É, ele vagou por 10 anos pelo Japão, né, e aí ele voltou para Tóquio, né, porque antes Tóquio era chamada de Edo, e aí a Kaoru, ela leciona o chamado Estilo para a Vida, quer dizer, Espada para a Vida, né, que o pai dela tinha ensinado para ela. E o mangá em si, ele é dividido em três sagas. A saga de Edo, que compreende o volume 1 a 6, que é quando apresenta o pessoal inteiro, né? E algumas lutas, como o de Neudo, o Shinomori Aoshi, a luta contra o Oniwabanshu e o Raijuta. Os volumes de 7 a 8 compreendem a saga do Shishio. E aí no 7 a 18. Isso. Que aí ele vai atrás do Shishio contra o Junpongatana. Nossa, caraca, esse nome. Junpongatana. Isso, Junpongatana. E no final, ele dá um. E no final, ele dá uma chance pra um grupo chamado de Os Seis Companheiros, que dá um pulo pra saga final, que é a saga do Enishi, que compreende os volumes de 19 a 28. Isso aí eu já não lembro. Essa parte tem no anime também? Ah, eu já não sei dizer porque eu não assisti o anime. Eu não lembro se tem esse... Eu me lembro bem do anime até o final da saga do Shishio. Eu não lembro se tem alguma coisa depois. Então, tem uma saga assim depois do Shishio. Tem uns malucos ninja e depois tem uns cristãos psicopatas lá. Anime, né, cara? Fala de cristão, fala de um estereótipo bem estranho. É isso que eu lembro, mas era um pouco porque ficou muito chato. Aham. Uhum. Olha, pelo que eu consegui fazer uma pesquisa agora, no anime você tem a saga de Tóquio, episódios de 1 a 27. Ele até vai um pouquinho além da primeira saga do mangá, que ele luta contra o Katz, no caso do Tsukioka, né? Aí tem a saga de Kyoto, que vai do episódio 28 ao 62, quando aparece o Saito Hajime, né? E aí o Kenshin vai embora de Tóquio pra poder ir atrás do Shishio Makoto e do Jupo Gatana, né? Yep. Uhum. Tem os fillers, que vai do 63 ao 66, o 77 e o 78 e o 89, que são pequenas histórias que foram colocadas como fillers, né? Então, o problema dessa saga pós-Shishio é que fica muito viajado, cara. Ali. Sim. Enquanto todas essas partes, até o Shio, é normal dentro do anime, né? Ele tem a força dele de samurai, tem toda uma técnica. Só que depois do Shishio começa a aparecer poder, coisa de ki. Nossa, é uma viagem. É muito chato isso, cara. Perdeu um pouco o foco aí. Aí depois desse filler, né, do 63 ao 66, que foi o que ficou entre a saga do Shishio e a próxima saga, é a saga do que eles chamam de Saga dos Cristãos. É, esses malucos aí da série, que no desenho é Bambi louco, cara. Infelizmente aí. Aí a gente tem os episódios 77 e 78 que são fillers. Aí a gente tem a saga do Kaishu Katz, que é um estrategista que serviu o Shogun. E aí eles têm que perseguir esse cara. Aí logo depois vem a saga dos Cavaleiros Negros, que é uma maçonaria europeia, alemã, né? Olha a loucura, cara. Aí depois dessa saga vem o episódio filler 89. E aí vem a saga do Feng Shui, que é os episódios de 90 a 94. Nossa, essa foi curta, hein? Sim. Que é um anime que tem... As famílias da água e do vento disputam uma hegemonia no plano do Ki há séculos. É o Feng Shui. E aí o especial, que é o episódio 95, que é o verdadeiro final da série, que foi só exibido no Japão. Esse eu nunca vi. nem hoje que dá pra baixar aí. Tanto que... nesse episódio 95, conforme a minha fonte aqui, ele explica como a Kaoru e o Kenshin acabaram juntos. Então, tem esse final aí, e tem aquele OVA, que o OVA fala que é um final alternativo, né? Ah, sim. Que é um final choroso, pelo amor de Deus. É só desgraça. Todo mundo parece que tem tuberculose naquele anime, pelo amor de Deus. O estilo de desenho é assustador, cara. Assim, parece um desenho de terror. Falando sério, assim, porque muda muito, cara, o estilo visual. Muda o traço, assim, mudou o desenhista. Oi? Ah, sim. O que foi? Mas o que acontece na série, afinal, no anime? Primeiro, Jorge. Oi. Como é que termina o mangá? Eu nunca li. Então, o mangá, mais alguma coisa. Conforme a pesquisa que eu fiz, ele termina da seguinte maneira. Isso conforme a saga do Inishi. O Kenshin é assaltado diretamente pelo passado e as pessoas que o querem morto. Por exemplo, essa saga no mangá cai muita coisa de flashback da época do Bakumatsu. Aí ele conhece uma menina chamada Tomoe, por quem ele fica... Ele cai de paixão por ela, né? Isso tem no OVA 1. O primeiro OVA lá, pelo menos os OVAs que eu vi, né? E aí muito do passado do Kenshin é revelado. E aí... É isso. Uhum. Conforme a pesquisa que eu fiz, não durou muito, porque de alguma maneira essa Tomoe some, provavelmente foi assassinada. E aí no final, nos últimos capítulos do mangá, ele se casa com a Kaoru, e ele tem um filho chamado Kenji. Isso é muito OVA, o segundo lá, que é a continuação. Acho que eles fizeram os OVAs pra complementar o anime que ficou incompleto. Você viu o OVA, os prequels? Não, não vi. Não cheguei a assistir. Então, porque... Posso falar aqui? Pode falar, velho. Não já sei tem se povo... Porque... Se fosse, por exemplo, um Cavaleiro do Zodíaco Ômega, ou... Cavaleiros do Zodíaco, Alma de Ouro, né, Soul of Gold, que são animes relativamente novos, beleza, você contar um spoiler dessa maneira, aí beleza, mas Samurai X já acabou faz tempo, velho. Ah, tudo bem, mas pra quem, por exemplo, não, é assim, os ovos contam Kenshin Hokusai, ovo e tal, e ele, na história ele tem uma missão lá de assassinato. Ele literalmente retalha lá uns caras lá, aí tem um garoto no meio lá que ele fica emocionado. Ah, não posso morrer, não posso morrer. O Kenshin simplesmente enfia a espada na garganta dele e torce. Esse é o nível de violência dos ovos. E aparece, ah, né? Daí ele descobre que esse cara era noivo. E dessa menina que você falou, a Tomoe, né? Ah, tá. Daí o desenrolar do ovo é ela tentando se aproximar dele pra matar ele, só que ela acaba se apaixonando. A desgraça do ovo é que no final ela tentando proteger ele, porque ela se apaixonou, né? Ele ia parar de ser Botswai por causa dela. Vem assassinos pra cima dele, daí ela não queria que ele matasse mais ninguém. Ela simplesmente se joga na frente dele e dos assassinos. Resultado, ele corta ela da... aqui perto do pescoço, esqueci. Das da clavícula quatro? Dela, da clavícula aqui entre o ombro e o pescoço, até metade do peito. Do peito. E ela consegue falar ainda, cara. Faz beleza. Cara, então, depois do Makoto Shishio lá, que o pessoal tipo, praticamente mata ele na espada. Ele cai no chão lá, o pessoal taca fogo nele. Depois cai a nevasca em cima dele. Aí isso foi a sorte dele pra ele sobreviver. É. E você falar de espadada aí, cara, não é nada. Mas esqueci um detalhe. O noivo dela faz a cicatriz no Kenshin. E um pouco antes dessa Tomoe morrer, ela pega uma faca e faz outra cicatriz. Criando um X na cara dele. Ah, é mais ou menos. Então agora você me explicou como é que foi a segunda cicatriz. Exatamente. No filme fala a mesma coisa. Então, depois que ela foi esquartejada por ele, pelo Kenshin, que ela ainda teve. Ela falou umas coisas lá pra ele. Daí ela ainda pegou uma faca e puxou no rosto dele pra fazer o X. É assim, é anime, não tem problema, né? Mas é até engraçado contando. Vai dar uma cortada meio quase. Pelo que eu entendi, é basicamente, os ovos estão contando a saga de Nishi. Mas é pra. Que é, tem muito flashback, né? É, que você tá falando do mangá e o remorso dele, né? A marca, as cicatrizes na cara dele é a eterna agonia da vida dele. Chega a ser absurdo até uma hora. O cara não consegue mesmo. Ele fica louco quase uma hora. Uhum. Bom, aí o que acontece? No final ali, aí o Kenshin já tá casado com a Kaoru, o Yahiko aparece, já adolescente, né? Já um mestre. Fodão, já no mestre no estilo da Espada para a Vida, né? Que é a da família da Kaoru. Aí o Kenshin luta com o Yahiko. Yahiko perde de novo. Mas dessa vez ele mostra toda a habilidade. E aí o Kenshin dá a Sakabato dele pro Yahiko. Isso também aparece no OVA. Também. É no último OVA. No último OVA. No último OVA aparece. É, isso. O Shenshu, sei lá o que lá. Esse aí. E aí ele dá plot pra próxima obra dele, que é a Sakabato de Yahiko, que é basicamente quando ele ganha a Sakabato do Kenshin, mostra a vida do Yahiko depois de ter ganhado a Sakabato do Kenshin. Nossa, mas eu não sabia. É, uma das obras dele, tanto que o Hiro Watsuki, depois de ter feito o Samurai X, ele fez o Kenshin Kaden, que é uma enciclopédia sobre a série do Samurai X, isso em 99. E aí, um ano depois, ele faz esse eu não sei se é um one shot ou uma sériezinha, que é a Sakabato de Yahiko, que ele mostra um pouco da vida do Yahiko depois de ele ganhar a Sakabato do Kenshin. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tanto que depois da Sakabato de Yahiko, ele fez outras obras, o Nobuhiro Watsuki. Ele fez Gunblaze West, em 2001, Busou Renkin, em 2003, a série do Embalming, em 2005, 2006, 2007, baseado na história de Frankenstein, e o último que ele fez foi em 2009, chamado The Meteor Strike, ou O Punho Meteoro. Pra ser sincero, eu só conheço o Samurai X dele mesmo. É, também, tô bem estrito. É, eu fiz uma boa pesquisa sobre o autor em si, pra poder colocar aqui. Também cheguei um pouco nisso. Mas aí, pode ter toda certeza, o maior sucesso da carreira do Watsuki, com toda certeza, é Samurai X. É, mas aí, também é um anime foda. É, tanto que eu nem sabia que o Yahiko tinha uma série. É, o Yahiko ganhou esse, eu não sei se é uma série ou se é um one shot, mas isso é cerca de... É, isso que cerca de o quê? 8 anos depois da primeira publicação de Kenshin. Pelo que eu tô achando aqui, é um one shot só. É um one shot, né? É, que eu consegui ver, é só um. Ah, então mas... é um one shot mesmo. Bom, agora a gente passa aos personagens, né? Eu coloquei só uns personagens principais da série. Os que a patotinha que se reúne. Porque se a gente for falar todos os personagens, cara, a lista é imensa. Nossa senhora. Meu, você tem vilões menores, você tem os plot helpers, né? Que são os caras que aparecem uma ou duas vezes no mangá e depois se manda. E aí, todos os sites ao qual eu fiz a pesquisa pra pauta, né? Diz que o Shishio é o maior vilão da série. Ah, mas tá certo, cara. É. E podia ter acabado nele, que Vader, ele acabava, cara, em grande estilo. Né? É. Só que assim, em detrimento do último vilão da série, né, o Enishi, que é da última saga do mangá. Do arco de Tóquio, né? É, do arco do mangá chamado Saga de Enishi. E... deixa eu ver aqui, peraí... acho que o Enishi em si, ele deve ter aparecido talvez entre a saga do Kaishukatsu e do Fenshui, que sai dos episódios 79 a 94. Até aí eu não sei, por causa que eu não assisti o anime, então não tenho como saber. Pera aí. Esse daqui, deixa eu ver. Ah, tá. Tata Guarnieri, o dublador do Kenshin, né? Brasileiro. Isso. A voz dele é famosa, bicho. Ah, sim, ele é muito bom dublador, cara. Ele, olha, ó, pode ver, ó. Ele dublou o Siegfried na saga de Asgard. Ele dublou o Roger Rabbit no filme do homônimo, né? Dublou Chaves depois do primeiro, depois da morte do Gastaldi. É. Dublou o pai da Akane no Ramameio. Amei, pelo amor de Deus. Dublou o George no desenho dos Jetsons. Dublou o Catatau no desenho do Zé Colmeia. Dublou o Michelangelo naquele primeiro desenho das Tartarugas Ninja. Nossa, o do Adair com a roupa amarela. Isso, esse mesmo. Ele também narrou a versão. Ele fez o narrador em Bob Esponja. E por isso ele foi indicado. e por causa do Bob Esponja, ele foi indicado ao prêmio Yamato de melhor narração ou locução. Nossa, é que é difícil lembrar das outras vozes, dos outros personagens que ele faz. Eles mudam, né? A entonação, tudo. Aí... Não, ele é um cara muito versátil, ele muda muito a voz. Nossa, aqui, ó, só pra você ter uma ideia. Vai, tem até. É Sailor Moon, cara, pelo amor de Deus. Sim, Sailor aqui Moon. No meio. Nossa senhora. Foi ele que dublou o Jim Carrey no Máscara, ele dublou ele no show de Truman, no Debi Lodge. Ele dublou o Kiefer Sutherland na maioria dos filmes, o Kevin Bacon, o Will Ferrell, Jet Li também. Se eu não me engano, ele dublou nos filmes do Samurai X também. Ah, eu também não duvido. Olha, cara, eu não assisti dublado, não sei. É... Então, eu assisti o primeiro só, dublado. Olha, meu, dublagem tá sensacional, cara. Quem conhece a... Tem na... Quem conhece a série 24 Horas? Quem não conhece, né? Ele é o Jack Bauer, né? Quem não conhece, né? Pois é, então, as três primeiras temporadas de 24 Horas foi o Tata Guarnieri que dublou o Kiefer Sutherland como Jack Bauer. Depois mudou de estilo, mudou de estilo também. Aí ele mudou, quem dublou foi o cara chamado Márcio Simões, que também deve ser muito bom. Márcio Simões é outro gênio, mas tudo bem. Literalmente ele é um, literalmente ele é um gênio porque ele fez o gênio da, o gênio do Aladdin também. Ah, ai, meu Deus. Não, o cara tá sobrevivendo. Tá fazendo de tudo, tá fazendo o que precisa. Bom, dubladores à parte, a gente fala sobre os 5 personagens principais, né? É o grupinho do, entre aspas, grupinho do bem, né? O Kenshin, Rimura Kenshin, ele começou, ele era conhecido como Hitokiri Batosai, por causa das técnicas de assassinato dele chamadas de Batojutsu. Ele era afiliado a uma organização chamada Ishinshishi. E ao final do Bakumatsu, que é a rebelião que terminou com a era do Shogunato e o início da era Meiji, ele se tornou um andarilho e não resolveu não matar mais ninguém. Só para acrescentar o nome dele, o primeiro nome dele é Shinta, se não me engano. Tanto que... Mas ele mudou o nome. É. Tanto que... Assim, ele... Depois disso, ele passou a usar Sakabato. Que pra quem não sabe, uma Sakabato é uma espada de lâmina invertida. Ou seja, o gume afiado fica virado pra quem brande a espada. Ou seja, basicamente a história do Kenshin é o plot de Samurai X. A gente tem a Kaoru, né? Kamiya Kaoru. A gente, ela recebeu o treinamento do estilo Kamiya Kashin Ryu. Ou a espada que protege a vida, como eu falei sobre o cast inteiro. E esse estilo é muito para proteção, não para ataque. Por isso que o Kenshin gostou de ficar no dojo da Kaoru, por causa da premissa do estilo de luta dela, né? A única... Já para aproveitar falar dos filmes, a Kaoru sumiu. Nos 3 filmes ela é quase que insignificante, que não aparece. Né, Zé? Ah, aparece bastante sim, cara. Ah, cara, mas ela não tem tanta importância como na série. Isso, no live action. No filme? Né? Ó. Isso, nos 3 filmes. No filme nos 3 filmes. É que o filme, eu acho que é mais focado nos combates. Mas né? Nos filmes... Sim. É, aí o que eu pude ver, isso no mangá, pelo menos no começo, nos 60 primeiros capítulos, ela é tida como chorona, gritalhona, e é usada como alívio cômico. Sim. Aí se pra depois da série ela fica mais séria, tanto que ela é uma espadachim até bastante competente. Ah, mas eu tenho muita raiva dela, cara. Por quê? Tipo, no final do... No final do filme, desculpa. O Kenshin lutando contra o do Jinhei lá, e ela tava, tipo, hipnotizada lá, com o poder lá do Udo, e ela ia morrer em 2 minutos. O do Jinhei. Eu sempre esqueço o nome desse cara, eu acho esse cara foda demais. Nossa, no filme ele é muito foda. No anime também, cara. Ah, isso aparece na primeira parte do mangá, que é o que chamam ele de Chapéu Preto. Isso, ele mesmo. Ele é o primeiro cara do passado do Kenshin. Sim, é o primeiro cara do passado do Kenshin que aparece no mangá. E realmente, ele tem uma técnica de hipnose bastante forte, só que ele não afeta o Kenshin, né? O Kenshin é foda. Isso. Mas a Kaoru, ela consegue se livrar. Ela vê que o Kenshin tá revertendo ao Batosai. E ela usa toda a força da mente dela pra se libertar e fazer o Kenshin voltar. É o que acontece no filme. O Kenshin tá pronto pra matar ele. E, tipo assim, ele vira o lado da lâmina da espada pra cortar o Udo no meio. Aí ela sangue quebra. Nos olhos. Isso, nossa, na hora ele ia cortar o cara por inteiro na metade, assim, né? Aí ela pega volta a vida pra falar pro Kenshin não matar ele. Mas deu uma raiva na hora, cara. Tanto que esse poder dele, nem tanto, ele pode influenciar o corpo de uma pessoa a trabalhar do jeito que ele quiser. E ele tinha feito os pulmões da Kaoru parar de funcionar. Na verdade, no anime, no filme explica bem não isso. É o pulmão. No filme fala que é o diafragma. Que dela não consegue puxar o ar, né? É. Eu é, dá mesmo, o, né, dia, o diafragma tá debaixo do pulmão, então é bem por aí. Bom, continua. Ah, mas técnicas medicinais da parte é foda essa. Por que, que você detesta tanto que ela se liberta? Ah, é. Deixava pelo menos ele matar o cara, depois ela se libertava lá, né? Ah. É, tá, mas bom, aí mas pra um sabe, cara, pra um cara que não quer matar. Então, a série ele tentava proteger o estilo de vida dele, né? Eu sei, entendo você, cara, mas. Mas eu quero ver morte, quero ver sangue. Todos nós queremos. Cara, você quer ver morte? Vai ver Berserker. Meu Deus! É porque esse negócio eu fiquei mal, cara. Há muitos anos atrás. É, e se... no filme você tá com tanta raiva desse cara, mas tanta raiva por tudo que aconteceu que, meu, dá vontade de você entrar lá no filme e cortar o cara no meio. É, tanto que pro final quando a Kaoru consegue reverter o Kenshin do estado de Batosai, o próprio Udon, ele se mata. Exatamente. Eu acho isso muito foda, cara. Isso eu sempre achei foda no anime. Nessa parte, ele se matar. Porque, sei lá, você não espera por essa maluquice. Não, é que acontece o seguinte, isso é muito comum na cultura japonesa. Tanto que, não, quando você tenha lutas entre dois samurais, ou dois shinobis que seja, os dois lutam. Se um não quer matar o outro fica sobre... ele perde a honra dele. Então, tudo bem. Aí ele pega um aliado e aí eles praticam o ritual do seppuku. Era Haraki esse negócio aí? Não, Harakiri é diferente. Harakiri é o... Harakiri é a primeira parte do seppuku, onde o guerreiro enfia uma espada no peito dele. E aí o que acontece? A segunda parte do seppuku, um aliado dele vai lá e decepa a cabeça dele. Pra que ele possa ter um funeral apropriado, que a alma dele possa ir pro outro mundo. Não, beleza, eu concordo com vocês, mas o personagem não demonstra em um segundo esse tipo de conduta. O cara lá quer matar todo mundo, bicho. Não, assim, beleza. Eu compreendo, eu concordo com você, tem esse negócio. Mas o cara que não dava pra conversa, não, bicho. Ele queria decepar todo mundo. Eu achei legal essa atitude. Pra mim, pro personagem, pra mim foi. Não foi esperado. Eu achei bem legal. É, exatamente, que vai muito via de contramão do que ele tava fazendo até o momento. Só que, a partir do momento que ele foi derrotado pelo Kenshin, ele voltou às regras de um samurai bom, né? E aí, ele resolveu se matar. Mas pelo menos é o que eu penso. É, na minha visão, foi mais uma sacanagem com o Kenshin. Se não quer matar, ele se mata, sabe? Ele fica aquela cena. Tanto que a. Como é que é o nome da mulher? Kaoru lá. Dá a impressão, assim, que. É, eu lembro de Agome, confundindo os animes. Isso, Agome é outro episódio. É que eu sempre vi dessa. Foi quase uma sacanagem dele, porque ele acha engraçado, né? Você sempre vai ser um retalhador, você não adianta fugir, sabe? É. Foi uma coisa que eu acabei pegando do anime, assim. Mas beleza, vamos pra bola pra frente aí. É. O próximo da lista aqui dos 5 é o Sagara Sanosuke. É o porradeiro da história, né? É o Vegeta, né? É, basicamente o Vegeta do Kenshin. No filme ele tem uma cena muito engraçada, cara. Mas, nossa, eu tava assistindo esses dias e, meu, chorei de rir. Que ele tá lutando contra outro cara dentro de uma cozinha, assim, né? Aí, do nada, ele fala, não, para. Aí ele pega um frango, assim, e começa a comer o frango. Aí ele oferece pro outro cara. Aí o cara, não, mas eu sou vegetariano, não vou comer. Aí ele, não, mas toma um gole de vinho aqui. Dá eu sei que... É, ele é. Isso a gente. É, essa cena foi boa mesmo. É, a gente não pode dizer nada, né? O cara tem uma puta de uma personalidade. Isso é mostrado a todo momento. Não, ele é uma das personalidades mais fortes. É, e ele é um dos personagens que é mais preferido pelos fãs. Ele, pra chegar no nível que ele chegou quando ele conheceu o Kenshin, ele passou por um puta de um trauma, que foi quando morreu o irmão adotivo dele, que era o líder, o capitão do Sekihotai, o Sagara Souzou. Aí ele tem muito ódio pelos monarquistas, né, e até pelo Shinshishi, que é a organização que mantém o Kenshin. É como todo mundo da série, todo mundo tem uma treta ferrenha com o governo. Aí o que acontece? Todo mundo. Ele, depois da morte do irmão adotivo dele, ele passou a viver como mercenário. Tanto que ele até tem o kanji de mal escrito na jaqueta dele atrás. É. Aí ele encontra o Kenshin dá uma sova básica nele. É, fica a espada gigante do Berserk lá, já que vocês citaram, né? É muito lerdo, cara. Assim, é só para pessoas normais. Não guerreiros samurais. Eu sempre fiquei encucado com isso. Por que que ele tinha uma montante se ele não usava? Você tinha o quê? Montante. Espada. Ele tem uma montante. Montante. Ah, é uma espada nome, grande. Né? É. Ele não usa. Não, mas ela quebrou. O Kenshin então, não cortou ela. É, na luta contra o Kenshin... A espada do Sanosuke é basicamente fatiada no meio. Mostrando que ele nem usava ela direito, né? No filme ele fala que era uma espada de sacrificar cavalo e que ela tinha mais de 400 anos já. Então, ela quebrar no meio não é algo normal. É. Tanto que os dois ficaram melhores amigos desde então. Porque aí ele para de viver como mercenário e fica ajudando a proteger as pessoas com o Kenshin. É, o Kenshin puxa ele pra esse lado de parar de ser amargo, bola pra frente, vamos ajudar as pessoas, né? Que é o lema dele, né? Depois que ele divide. Aí... O próximo da lista é o Myojin Yahiko. Ele tá um saco. Ele é um órfão descendente de uma família de samurais. E ele foi forçado a trabalhar como ladrão pra pagar uma dívida que os pais deixaram quando morreu. Ou seja, os pais do Yahiko fizeram a puta de uma sacanagem com ele. Ele acho que ele contou essa historinha de ser samurai, né? meu pai é samurai, deixa você também. Né? Bom, aí o Kenshin salva ele e ele vai pro dojo da Kaoru. Ele resistiu bastante, né, pra reconhecer nela como uma sensei, só que quando reconheceu não largou mais. Aí ele vai crescendo conforme o mangá e o anime, né, tanto que a determinação dele é absurda. E aí no final da série, como eu já disse antes, ele ganha essa Sakabato do Kenshin. Mas muitas vezes o próprio Yahiko é alívio cômico. Já que a gente tá comparando mesmo, nos filmes ele também ficou bem apagado um pouco, né? Ele foi mais usado mais no terceiro filme que ele aparece bem. É, provavelmente ele vai aparecer bastante, assim, com bastante destaque quando vier alguma adaptação da obra Sakabato de Yahiko. Acho bem difícil, cara. Que aí ele vai ser o principal, né? E pra terminar a lista, nós temos... O segundo ponto feminino do time, né? Que é a Takane Megumi. Que é aquela... A médica, né? Isso, a médica, farmacêutica. É Mr. White do filme, né? Conforme a história dela, ela era descendente de uma família de médicos na região de Aizu. Aí nessa guerra, o pai dela morre e a mãe e os irmãos dela somem. Aí ela se torna assistente de um médico, desenvolve todas as técnicas de medicina dela. E o que ela não sabia é o tal do Takeda Kanryu, que era chefe do médico a quem ela assistia, era produtor de drogas e mais frequentemente o ópio, que era a droga da época. Aí ela foi salva pelo Kenshin e aí depois ela foi trabalhar com o Oguni Gensai, que é aquele cara, aquele velhinho que ajuda a curar o pessoal em algumas vezes. Ela briga direto com a Kaoru, né? Tipo, forçando o lado batalhador dela. Só que, na verdade, de acordo com a pesquisa que eu fiz, ela tem uma queda pelo Sanosuke. É bem de leve isso na série, pelo menos. Aham. Nem, a série nem se preocupa em desenvolver o Sanosuke. Fica na dele mesmo. É. Sanosuke, no, pelo que eu pude entender, o Atsuki, ele não fez o ele não fez o Sanosuke pra casaizinhos. Ah. É. Diferente do Vegeta, né? É, vocês já falaram, né? Já. Sanosuke é o tipo cara porradeiro, não, quer, não tem nada a ver com nada. Bem por aí. E aí eu trouxe uma lista de 16 curiosidades sobre a série. Mas antes disso, a gente pode falar sobre a trilha sonora do Samurai X, cara. Tá perfeito, cara. É bastante... Ficava escutando isso o dia inteiro na época. É bastante interessante. Principalmente algumas músicas do Larkin Cell. Todas as músicas de abertura elas são muito icônicas. Tipo, deixa eu ver, acho que foi uma das primeiras, um dos primeiros animes assim que a gente viu que tinha várias aberturas diferentes. Acho que depois, antes disso, acho que só Cavaleiros, pelo menos que eu vi, né? É, na verdade, as aberturas do Samurai X, elas só tem três. Só que assim... O Álvaro viajou um pouco. Então eu viajei. A gente tá confundindo com as... É que só que assim, os encerramentos também mudam. É, os encerramentos são sete. Só que assim, a segunda abertura, ela tem três versões. Então, se você substituir uma por três, você tem cinco aberturas. Que não viajei tanto assim, não. É, não viajei tanto assim, não. É uma música só que ela tem três versões. Então, você... Tem cinco aberturas, só que as três do meio são a mesma música de jeitos diferentes. Nossa, tem que entender um pouco de japonês, né? Pra prestar atenção nisso também. E aí a gente tem as curiosidades aqui, por exemplo. No Japão, a voz do Kenshin foi feita por uma mulher também, assim como o Goku. É, nada impressionante pra nós aqui. Já... Vimos que é normal esse tipo de conduta. E o interessante é que a música... Aqui, ó. O segundo encerramento, Namida wa Shiteru, é cantada pela dubladora da voz do Kenshin. Aí, a segunda curiosidade a gente tem, por exemplo, foi como subproduto do mangá, e do anime, do mangá no caso, foi uma série de radionovelas. É mole? Pouco antes do anime. É quase uns audiodramas, né, cara? É quase a mesma coisa. É, porque foi lançado esses audiodramas antes de ser lançado o anime. Uhum. E, né, e nesses audiodramas, o Kenshin era dublado por uma mulher chamada Ogata Megumi, que não por acaso dublou o Kurama em Yu Yu Hakusho e o Shinji em Evangelion. Aí tem o Fuji, o gigante no anime do Samurai X. Ele fez a voz do Monarca Ladeus em Flashman. Aí esse Flashman, pelo menos eu só vi dublado, cara. Não sei. É, isso tô falando como os dubladores japoneses mesmo. Versão japonesa, pelo tal. Né? E olha que interessante, a Sakabato não existe. É normal o anime, cara. Não existe até alguém fazer uma, ué. É, não existe até alguém fazer uma. Só que tem um pequeno porém. A Zambato do Zanosuke, ela realmente existe. Não, mas existe mesmo. Eu falei, as montantes existiam, cara. Então... É, eu vi isso também. Que mata cavaleiros, lá, mata cavalo. É? Olha, ó, alguma das técnicas... Tinha que ter uma força... Ah, sim, tinha que ter uma força absurda. É. Olha, ó, eu parei pra você falar e você continuou, beleza. Olha, por exemplo, a próxima da lista. Algumas das técnicas que são mostradas no mangá e no anime realmente existem. O Atojutsu do Enishi, supressão do espaço do Sojiro Seta, o Batojutsu do Kenshin, todas elas existem. Só que eles gritavam também. Só faltava eles gritar também, né? Que nem nos animes. Estela, o Rei Time, Mitsuruga. Pior que eu não duvido, cara. Eles têm muito em karatê, essas porras. Os caras gritam mesmo. Ah, sim. O que eles dizem que é você grita pra liberar o seu ti e fazer com que o golpe seja executado com perfeição. É. É que o anime extrapola um pouco. É quase que liberar um pouquinho de adrenalina. Ah, sim. Mais ou menos. E olha que interessante. Sabe por que que não, o Samurai X não parou na saga do Shishio? Não. Porque tava dando dinheiro, eles continuaram? Exatamente. É sempre por isso, cara. É que nem do... Acho que vocês falaram, né? Dragon Ball também, cara. Esse é o nosso fato 6. O Nobuhiro Watsuki, ele pretendia fazer uma série curta do Samurai X. Só que aí a Shonen Jump... Botar um caminhão de dinheiro aqui, ó. Só pra você ter uma ideia. Era pra acabar no final da primeira saga. Quando ele volta a vagar pelo Japão. Porra, mas eu não queria fazer uma série, né? Ele queria fazer uma tirinha. Ele queria fazer um curtinho. Pra criar... Aqui, ó. Quando o Kenshin volta ao Dojo Kamiya depois da saga de Kyoto, ele se baseou na primeira abertura do anime, sabia dessa? Nossa, mas... que loucura. Assim? Ele tava produzindo mangá ainda. Quando sim, tava fazendo anime. Normal isso no Japão. Mas que louco. Eu não lembro da abertura, então nem... Era contemporâneo, então, o que ia saindo no anime e o que ia saindo no mangá. Aí, ó. Pode ser que o Watsuki use isso pra poder fazer algum tipo de plot pra alguma outra série de Samurai X mais pra frente. Por causa que o filho do Kenshin da Kaoru, o Kenji, ele se torna rival do Yahiko e da Tsubame pela... Aliás, se torna rival do filho do Yahiko e da Tsubame pela Sakamoto. Nossa. Isso de acordo com o making-off da série. Sei lá, eu acho difícil eles fazerem alguma continuação. Seria bom se tivesse, mas... né? Já faz muito tempo já, né? É. Olha, ó. A série, o OVA fechou muita coisa, cara. É difícil. Uhum. Mas Cavaleiros tá aí pra provar que não é tanto. E o Dragon Ball vai voltar agora, depois de 18 anos. Né? Vai esquecer o GT. Eba! Olha, o fato 11 nos traz pra isso. Por exemplo, o Nobuhiro Watsuki, ele pretendia criar uma saga, mais uma saga depois da saga do Nishi. Meu Deus. Como ele tava muito cansado, ele desistiu. E também o que pesou foi a expiação dos crimes do Kenshin quando ele ainda era Baton Sai, já tava tudo resolvido. E não tinha mais história pra poder colocar, entendeu? Ah, isso aí fica claro. Ainda bem que ele pensou nisso, cara. Aí, ó. Alguns personagens do Samurai X que ele colocou são inspirados em alguns personagens que ele gosta pra caramba, por exemplo, da Marvel. O Don, aquele do chapéu preto. A roupa colada desse cara foi inspirada na roupa do Gambit. Até os olhos, caramba, né? Sim. Os olhos vermelhos também. A Rania, as garras da Rania foram inspiradas no Wolverine. O personagem chamado Ryotoku foi inspirado no Hulk. Nossa! No Hulk, cara. O sobretudo do Aoshi, aquele cara lá que foi o primeiro desafio real do Kenshin, o sobretudo dele foi inspirado no sobretudo do Gambit. Nossa, ele separou então. O Akamatsu foi inspirado no Omega Red. E tem muita coisa. Ó, por exemplo, ó, a capa do Seijuro Hiko foi inspirada na capa do Spawn. Parece mesmo. Foi inspirado, meu. Muito bom. Aí, ó. Tem. Aí, ó. Como ele usa a base histórica pra poder fazer o Samurai X, muitos personagens que você encontra no anime e no mangá existiram na vida real. Diz a lenda que o Kenshin, né, fazendo aspas, existiu, né? Então. É, eu vi isso também. Que tinha um general baixinho, magrecelo, que parecia uma mulher. Basicamente era isso que estava escrito. Kenshin, ele foi inspirado em um cara que existiu de verdade, chamado Gensai Kawagami. E o Sanosuke foi inspirado num cara chamado Sanosuke Harada, que é membro do Shinsegumi. É muita... Meu, ele realmente se inspira em bastante coisa da real história do Japão. Que é legal, porque a história do Japão é muito rica, né, cara? É. Passaram por um monte de coisa. É, dá pra fazer muita coisa, bicho. Realmente. Olha, o conteúdo tá aí. Outra curiosidade. Além do Samurai X, você tem Gundam Wing, Yu Yu Hakusho, Sakura Wars. Esses quatro animes, eles não tiveram as músicas traduzidas pra exibição no Cartoon Network. Que foi a melhor coisa que fizeram. Ah, depende, cara. Tinha muito anime que a tradução ficava legal, assim. É legal ter as duas versões, lógico. É, as versões da manchete das músicas das músicas do Yu Hakusho são ótimas, agora... Cara, as versões da manchete vinha com um chiado na música. era bizarro, assim. E outra curiosidade dessa vez, pelo próprio Nobuhiro Watsu, que essa é a última da lista, né? É que ele é muito fã de action figures. Ele coleciona bonecos, como, por exemplo, do Spawn e dos X-Men. Nossa, esse cara gosta de X-Men, bicho. Você já citou ele umas quatro vezes aí. De referência. Nossa, o cara. Ele deve ser fã do Todd McFarlane, né? Por causa do Spawn também. Ah, não duvido, cara. Não duvido mesmo. Até a fase do McFarlane na Marvel é uma das mais violentas, né? Pode ser baseado nisso que ele fez. Ele usou pra se inspirar, né? Sabe-se lá. Muito provavelmente. Bom. E com isso, a gente chega às nossas considerações finais. Parece que eu só fiquei de blá blá blá esse cast inteiro, vocês falaram um pouco. Você falou que você tava animado hoje, você falou mais mesmo. Mas enfim, Felca... Suas considerações finais aí sobre Samurai X, ou, no caso, o nome original, Rurouni Kenshin. Ah, é um anime que fez parte do cartoon da minha vida, né? Eu assisti que nem doente. Comprei CDs terceirizados, né, com a série. Só que é foda, cara. Você fica velho e você começa a ver que a série tem 10 minutos. São 7 minutos pra retrospectiva e falação e 7 pra o que vai acontecer no próximo, né? Tem um pouco, não sei se é ficar velho, talvez. Mas é, ainda me emociona um pouco de ver. Às vezes eu boto no YouTube lá pra dar umas olhadas e gosto. A música, que é muito boa. Toda certeza. E com consideração final, obrigado por ter me chamado aí pra participar. Sem crise. Adorei isso aí, foi uma experiência muito, muito boa, cara. Falar com mais gente que gosta dessas coisas. Beleza, então só não deixa de ouvir, né, velho? Cara. Beleza. Outra coisa, faz aí o seu jabá, o que você faz na internet ou na vida. Não tem nada vinculado diretamente com a internet, assim, pesado. Vai mais pra frente, talvez. Beleza. Bom, suas considerações finais é? Bom, Samurai X foi um anime que eu assisti muitos anos atrás, nem lembrava direito da história. É, quando o Jorge falou que o tema era esse, eu fui atrás de ver os filmes, né? E, meu, agradeço muito, Jorge, porque os filmes são sensacionais, cara. É uma aula para adaptação de uma mídia para outra. Uhum. É mais ou menos a mesma pegada que eu falei do Death Note. Não dá pra gente ver só como um anime, dá pra gente ver como uma série. Porque não é uma temática tão adulta também, como é o Death Note, eu acho. Mas, além de ser muito uma história muito legal, tipo, baseado na história real do Japão, dá pra aprender muita coisa. A história dos personagens faz você crescer muito, assim, também. É, exatamente. É, tipo, a... É muito negócio da arte marcial, de você não treinar pra atacar, você treinar pra se defender. Uhum. Não, que nem ele não mata, é bem isso, né? Não vai atacar, vai só se defender pra manter o bem-estar dele e das pessoas em volta. É... Curti pra caralho o cast. Uhum. Espero participar dos próximos aí. Ah, você já é membro oficial, caraca. Você vai participar de qualquer Ai, jeito. Ai, gente, que emoção. Vocês vão ter que me engolir agora. Álvaro, tuas considerações, cara. Minhas considerações. Bom, Samurai X é um anime que eu acho que eu assisti boa parte dele quando passou na Globo. Vi todos aqueles cortes que fizeram, sendo que eu não assistia antes. Aí depois que eu assisti ele, depois eu baixei tudo também. É, vi por todo, vi todos os episódios, vi. Eu gosto. Como é que fala? Peraí que eu tô meio enrolado pra falar hoje. É, peraí, vamos voltar. É, eu gosto bastante do Japão Feudal, então. Hã? É o rolo, é o rolo. Peraí, o que foi? É, eu tô enrolado, né? Eu gosto bastante do Japão Feudal. E o Samurai X é um anime que mostra muito diretamente essa parte, né? Você vê as mudanças que teve, você vê a indústria chegando, você vê, né, muita coisa, o futuro chegando ali devagarzinho. É um anime muito dramático, igual o Felipe que vive falando que é um anime dramático pra caramba. Mas é, cara. Mas, não, mas, cara, quem não assistiu, assista, já é muito antigo, procure. Nossa, eu só recomendo pra todo mundo. E como se trata também de um anime, um mangá, no caso, histórico, né? Então ele acaba não ficando datado, né? Até porque você tem referência datado, histórica, ele... né? É, acredito que sim. Isso. Fica legal, isso. Fica um ponto. Bom, a minha consideração final é o seguinte: eu mesmo peguei pouquíssimos episódios do Samurai X na época que ele passava na Globo. Na época não me chamou muito a atenção, mas novamente, assim como aconteceu no cast passado, eu fui estudar para poder fazer a pauta. E foi uma grata surpresa quando eu comecei a ler Samurai X pela internet. E o mangá me deu uma... Meu, me prendeu de uma tal maneira que eu vou continuar lendo depois. O cast tá fazendo voltar a ler mangá, né? Opa! Espero que não seja só com a gente, com quem tá ouvindo também. Ah, eu não duvido não. É, claro. É essa a intenção. Exatamente. Bom, no mais, eu já falei no começo do cast os nossos contatos. Basta você compartilhar suas experiências quanto a Samurai X e tudo mais, tanto no Facebook, no site, no Twitter, manda um e-mail pra gente. E assim, a gente se despede aqui no Animesphere, né? Esperem a próxima votação pro próximo tema. E no mais... Eu agradeço ao Felipe por ter, por meio do Álvaro, atendido o pedido de participar junto com a gente. Pô, eu agradeço, bicho. E eu me despeço. Pra mim, até mais pra todos vocês. Até mais, galera. Até mais, bicho. Falou, até mais.